Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias de Eurovisão. Hoje é sábado e a edição deste Histórias de Eurovisão está a iniciar-se a uma hora nada normal, 21 horas e 15 minutos. Mas mesmo assim, cá estamos para lhe fazer companhia durante mais ou menos 20 minutos. Nós vamos hoje começar com. Aliás, vamos hoje ter aqui a última sequência de 6 músicas. Músicas antigas da Eurovisão que marcaram presença, mas não venceram os festivais. Músicas que ainda assim devemos recordar. Vamos ficar então, em primeiro lugar, com a música que representou o Luxemburgo no Festival Eurovisão da Canção no ano de 1973. Foi Anne-Marie Davy que cantou Tu te reconnaîtras. Uma bonita balada para ouvir dentro de alguns instantes. Apenas tempo suficiente para lhe dizer que depois iremos ouvir um tema que representou a Holanda 12 anos antes, ou seja, no ano de 1961. Gretchen Kaufmann participou pela Holanda, cantando Wat in Dag, a música que representou então a Holanda no Festival Eurovisão da Canção, no ano de 1961. Antes, como disse, a bonita voz de Anne-Marie Davy com o tema Tu te reconnaîtras, representação do Luxemburgo do ano de 1973. Dans la gare où commence la première aventure de la vie, dans celui qui doute, dans celui qui croit. Naar zee, niks bijzonders, maar als u eens wist wat hij sinds vandaag is voor mij, u hebt geen idee. Wat een dag, wat een dag, echt een dag waarop alles gaat, waarop alles wat eerst een droom heeft geleken in werkelijkheid bestaat. Wat een dag, wat een dag, echt een dag waarop alles lukt. Ik heb oorgeslaat zelfs in het park aan de overkant bloemetjes geplukt. Zingend loop ik door de straat. Hey, ouwe buur, kijk niet zo zuur, doet toch geen kwaad. Ben alleen waanzinnig blij. Trek je vooral niets aan van mij. Wat een dag, wat een dag. Mensen, mag het dan alsjeblieft. Deze dag is bedoeld met doodwaardse dingen. Ik ben toch zo verliefd. Wat een dag, echt een dag waarop alles gaat. Waarop alles wat eerst een droom heeft geleken in werkelijkheid bestaat. Wat een dag, echt een dag waarop alles lukt. Ik heb overstand zelfs een park aan de overkant bloemetjes geplukt. Zingend loop ik door de straat. Hey, ouwe buur, kijk niet zo zuur, doet toch geen kwaad. Ben alleen waanzinnig blij. Heb je vooral niets aan van mij. Wat een dag, wat een dag. Mensen, mag het dan alsjeblieft. Deze dag is bedoeld met doodwaardse dingen. Ik ben toch zo verliefd, heel gewoon als een dwaas verliefd. Acabamos de ouvir Wat een dag, a música que representou a Holanda no ano de 1961, naquela que foi a quinta edição, ou melhor, a sexta edição do festival Eurovisão da Canção. Agora é tempo aqui de ouvirmos um país que raramente escutamos, a Dinamarca. O tema que vamos ouvir também representou no ano de 1961 este país nórdico. Dario Campeotto cantou Angelic, o tema então que vamos ouvir representando a Dinamarca. Vamos depois até o ano de 1967 para ouvir o famoso intérprete de Yo Soy Aquel. Agora com Hablemos de Amor. Precisamente estou a falar de Rafael, ele que no ano anterior, 1966, cantou então esse tema que ecoou nos ouvidos de Espanha. Vamos então ouvir Hablemos de Amor, representação da Espanha, do ano de 1967. E daqui a pouco chega a minha última intervenção deste espaço radiofónico. Waar de sterren in mond dit klare blik, die stemmen klingen samen de zuidelijke muziek, had in wezen erschapt, had droom van romantiek. Kijk jij met Shakespeare's dichter had, schreef jij dichter til de boven dag en nacht. Maar jij hulde wie Caruso's kabel jij, hier zo zang jij een zang. Og jeg malte dig yndt i og blu, kunne jeg male som Rembrandt han kunne. Og jeg tilbad dig på violin, kunne jeg spille som menuhi. Men alle muser gav mig nej, jeg behersker ikke sang og streng leg. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique, så jeg føler mig som blot en enkel lille brik i dit livs mosaik. Mm. Unter mir werden da finnste deilige Pier. Non har det blivit, och non har det ilfulle blick. Men om jag sökte i alla de dejligste rier, fand jag då ingen så yndig som du. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappe jeg, ja, så sang jeg, jeg sang for dig. Og jeg mødte dig yndig og blu, og jeg malede som Rembrandt han kunne. Og jeg tilbad dig på violin, du jeg spiller som endnu i. Men alle muser gav mig en nej. Jeg behersker ikke sang og strenge leg. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique, så jeg føler mig som blot en enkel lille brik i dit lys mosaik. Du min dejlige Angelique, min Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos importa, que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa, que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver la realidad. Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Acércame tus manos y unidos en la sombra, hablemos del amor una vez más. Que nos importa, que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa, que nos importa toda esa gente que viene y que va por el mundo sin ver. Que nos importa, no hagamos caso de nadie y hablemos de amor. Amados ouvintes, chegamos ao final da edição de hoje de Histórias da Eurovisão. Antes de dizer quais é que são os últimos dois intérpretes de hoje, quero dizer que a partir da próxima semana, e pelo menos uma edição, iremos aqui abordar os anos 80 na Eurovisão. Como sabem, a Eurovisão foi um ano, aliás, a década de 80 foi uma década de mudança em muitos aspectos, mas sobretudo na música. Em Portugal surgiu o rock, o pop rock português, e noutros países, como por exemplo França, Reino Unido e Itália, surgiu o Italo Disco. Noutros países ainda começou a desenvolver-se um género mais pop, mas um género mais pop à semelhança daquilo que era o pop anglo-saxónico. Outros países que tinham uma distância geográfica maior do que este ciclo, este núcleo, aliás, que aqui referenciei. França, Itália, Inglaterra e podemos ainda englobar Espanha também e Portugal. Portugal e Espanha que haviam saído de uma ditadura na década anterior. Uma ditadura que havia durado aproximadamente 48 anos em cada um dos países. Nós vamos aqui então ficar com os últimos dois temas e na próxima semana, pelo menos durante uma edição, vamos conferir, vamos comparar como é que foi os anos 80 em certos países, ou como é que foram os anos 80 em alguns países, e depois tentar fazer uma analogia na Eurovisão nos anos 80. Vão ver que ainda há algumas mudanças e algumas características interessantes. Dou-lhe só um exemplo. O surgimento do pop rock português ficou vincado na Eurovisão com a participação, por exemplo, de José Cid com Adio, Adieu. Ou melhor, Um Grande Amor. É como se chama essa música. Mas isso será uma questão que iremos abordar na próxima semana. Para já vamos ficar com Roberto Cugoá, o tema que representou, aliás, o cantor que representou a Bélgica no ano de 1964, com o tema Fé de Marévier. Depois vamos ficar com Nora Novan e o tema Man gewohnt sich so schnell an das Schön. A música representou a Alemanha também no ano de 1964. Esse mesmo em que Gigliola Cinquetti cantava e encantava com Nono Leta. Despeço-me com votos da continuação de uma ótima noite e na próxima semana cá estaremos para, a partir das 19h30, esperemos que sim, nos juntarmos em mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Tenham uma boa noite e até para a semana. lumière écoule le temps, triste et solitaire, je viens maintenant près de ma rivière où l'on s'aimait tant. Ma rivière où l'on s'aime begann. Ich sah nur noch ihn und mich zurück. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne und dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, ist es vorbei, ist die Enttäuschung groß. Liebe, Liebe, schönes Spiel, niemals, niemals wird's dir zu viel. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne und dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, ist es vorbei, ist die Enttäuschung groß. Treue, Treue, welch großes Wort. Tränen, Tränen, er lief mir fort. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne und dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne, ist es vorbei, ist die Enttäuschung groß. Dann kommt man davon nicht mehr los. Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne. Ist es vorbei, ist die Enttäuschung.